ouvi a voz de Deus que comigo falou. Sigo os conselhos de seu pai, que além de um grande amigo é um grande professor. Sempre me dando os bons exemplos com a sua experiência, seguindo ao Senhor. Agradeço ao meu papai querido, que está sempre comigo e que muito me ensinou. Agradeço ao meu papai querido, que está sempre comigo e que muito me ensinou. Sei que a vida é difícil, mas eu tenho Jesus Cristo, eu sou feliz e digo amém. Você que não é feliz na vida, ouça agora o meu conselho, preste muita atenção. Se queres encontrar felicidade, clama por Jesus Cristo e abre o seu coração.